Bolha assassina. Uma bola direta na linha 35. Pô, olha só pra ela, olha só, ela tá querendo o teu corpo. Você tem que convidar ela pra sair. Ela não tá saindo com o Pulver? É, mas o que é que tem isso? Você tem que arriscar, tá? Se toca. Peraí, eu vou convidar ela, sim. Vai nada. Quando, quando? Fala. Quando chegar a hora. Sei. O tempo é tudo. Bola direta. Primeira e décima. para Poulter. Mac, tem algum programa para essa noite? Parece que o jogo esvaziou seu negócio. Não se preocupe. Quando acabarem de se esfolar lá no jogo, virão correndo para cá. Quer marchar? Ah, por favor. Ainda bem que esta cidade se mexe por algum motivo. Ajuda as pessoas a esquecerem seus problemas. Tem sido um ano duro. É. A temporada de esqui está para começar. Teremos turistas. Você sabe que uma nova banda vai tocar hoje no Tin Palace? É mesmo? Parece que é muito boa. Que bom. Gosta de música country? Tá me chamando para sair? É, tô. Eu acho que tô, sim. Eu não sei. Eu tô muito presa aqui. Sabe, tem que sobreviver. É. Deve ser difícil escapar daqui. É. George, lá vem eles. Essa é a minha conta? Uhum. Tá. Bom, se você puder arranjar um tempo livre, meu telefone da delegacia está aí. Tchau. Tchau. Eu saio às 11. Calma, calma. Um de cada vez. Oi, Fred. Meus parabéns. Por quê? Pois é, eu soube que seu aniversário está chegando. É isso. Agora, se você se meter em encrenca, vai ficar com os adultos. A gente se vê por aí, Fred. Moss, o que você manda? Tu tá uma figura. É, eu acho que eu tô no esquema. É, mas eu acho que você fica uma figura com essa roupa. Minha moto quebrou lá em Elkins Grove. Será que você poderia emprestar sua caixa de ferramenta? O Smith quer que eu conserte 6 motos, 3 carros e 2 caminhões fazedores de neve até segunda. Qual é a pressa, hein? Tá uns 25 graus lá fora. A gente tá no fim do verão, cara. Antes da gente se dar conta, o inverno vai estar arrasando com essa cidade sem pedir desculpas. Ah, para com isso. Mal caiu neve nos 2 últimos anos e toda a cidade está pronta para segurar. É, mas eu acho que esse ano vai ser diferente. Será mesmo? Pode crer. Vai te dar até vontade de ter uma máquina dessas ao invés da sua motocicleta. Então, Moss, vai emprestar as ferramentas? Tá bom, talvez eu gaste umas horas nesse fim de semana e talvez isso melhore a máquina um pouco. Tem 12 chaves nessa caixa. 12. E é melhor que elas estejam aí quando você me devolver. Fica calminho, tá, meu irmão? Valeu, irmãozinho. Tô te devendo essa, hein? Você já me deve demais. Presta uma nota aí, só até amanhã, tá legal? Pra quê? Não, sabe o que é? Você não é o único que tem um encontro hoje à noite, não. Eu vou sair com a Vicky também e tenho que pensar na proteção. Anda. Vamos lá, meninos. Já estou fechado. Tá bom. Toma aí. Legal. Mas anda logo. Tá. Amigo, me dá uma caixa de camisinhas e um spray pro hálito. Scott Jasky. Reverendo. Bom jogo de hoje. Ah, obrigado. Obrigado, reverendo. Como vai, senhor? Tenho uma rinite me incomodando um pouco, mas vou sobreviver. Não tenho visto nas missas de domingo. Ah, é você que quer eu... reforçada ou a comum? Ah, reforçada. Acho que é melhor. Não é, não é pra mim, não. É pro meu amigo ali. Ah. É. Tem uma garotinha aí que ele arranjou. Ele tá querendo... Você sabe, né? E eu insisti que ele tomasse certos cuidados. Por que ele mesmo não compra? Eu tive que arrastá-lo até aqui. O cara é totalmente irresponsável. Ô, Scott, anda logo. Eu não posso deixar a garota esperando. Ele não precisa de camisinha. E sim de uma coleira. Thank you. Kevin, tem educação? A gente tá com pressa. Vamos jogar boliche com o Anthony. E depois a gente vai pro cinema. Ui. Qual é o filme? Massacre no Jardim. Vai ser um filme daqueles. Daqueles como? Bem, um cara com uma máscara de orc esquarteja uns adolescentes. Mas não se preocupa, não. Não tem nada demais, nem sexo, nem nada. Não vão deixar vocês assistirem um filme desses. Ah, não tem problema. Meu irmão é o porteiro. Não. Definitivamente não. Ah, deixa, mãe. Kevin, eu não vou permitir que veja um filme desses e ponto final. Você entendeu? Tá bom. Mãe, você viu meu suéter cor-de-rosa? Ah, sim, está no cesto, querida. E depois eu falo com você. Por que você fez isso? O que eu fiz? Aconteceu um acidente. O que aconteceu? Me encolheu quando eu lavei. Ficou interessante. Por que não usa meu cachemir? Você fala sério? Claro. Ai, meu Deus. Deve ser ele. O que você quer? Ah, oi. Eu vim ver a Meg. Pra quê, hein? Ué, eu só quero ver ela. Ela tá em casa? Espera um pouquinho. Ah, você deve ser o Paul. Eu sou a mãe de Meg. Oi, como é que vai a senhora? Bem, pode entrar. A Meg já vai descer. Ué, onde é que você vai? Eu vou dormir na casa do Ed, esqueceu? Ah, tá bom. Ah, mas não vai a lugar nenhum sem casar. Ah, mãe, tá quente lá fora. Ah, mas é outubro e já é de noite. Você vai de casaco. Ai, tem que usar esse casaco. Não é aqui, peraí. Pronto. Boa noite. E divirta-se. Tchau, mãe. Tchau, Ed. Tchau. Não quer sentar? Ai, o telefone. Oi, Paul. Oi. Conseguiu sobreviver à minha família até agora? É. Você tá demais. Obrigada. Vamos embora? Vamos. Eu só quero que conheça meu pai rapidinho. Tá bom. Papai, quero que conheça meu amigo Paul. É. Reforçado. Desculpe o lance do meu pai. Eu nunca vi ele daquele jeito antes. Ah, tá tudo bem. Foi só um mal-entendido. Bom, pelo menos eu acho que no primeiro papo eu me dei bem, né? Não causou nenhum estrago. Não, que é isso. O Scott Jask vai morrer. Meu Deus do céu, o que você fez com ele? Qual é, meu irmão? Não fui eu que peguei ele com o carro. Claro, idiota, você fez ele correr pro meio da rua. Para, gente, vamos levar ele pro médico. Peraí, cuidado, ele tá com um lance esquisito nas mãos. Calma, meu senhor, calma. A gente já vai fazer alguma coisa pro senhor. Peraí, calma. Cuidado. Caiu do céu. caiu do céu. O que é que ele está dizendo? Ele está em estado de choque. Vamos logo. Espera aí. Entra no carro. Para quê? Eu vou ter que explicar muita coisa e você vai ser a testemunha. Agora você vai entrar nesse carro e eu vou ser obrigado a te forçar a isso. Qual o problema, Taylor? Tá preocupado com o seguro do carrinho do papai? É? Acho que eu vou assim. Só para ter certeza de que você não vai pôr toda a culpa em mim. Vocês dois já decidiram. Quando você quiser. Ali. Por favor. Um momento, por favor. Pronto, em que posso ajudá-lo? Foi um atropelamento. Esse homem precisa de um médico. Ele tem alguma coisa na mão também. Parece ácido. Ele tem algum convênio? Eu não sei. Tem algum seguro médico? Não acredito que eu estou vendo. Escuta, a gente nem sabe quem ele é. O médico está com outro paciente nesse momento. Você podia colocar esse senhor na sala 3, por favor? Tá. Terão que preencher isso aqui. Vamos lá, força. Levanta, levanta, levanta. Olha, fica calmo, tá? Essa agente aí vai dar um jeitinho em você. Peraí. Onde você vai? Ah, esse pessoal aí não quer saber de explicação. Se precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Acho que você já fez programas melhores que esse, né? Faz mal, não. Quer beber alguma coisa? Quero. Boa ideia. Um refrigerante. Absolutamente. Neste momento, o prognóstico é muito positivo. Em casos assim, o problema é sempre a qualidade da terapia física. O que acontece depois de qualquer operação é imprevisível. Doutor, vem depressa! Eu estou com uma paciente. Tem um homem agora morrendo lá, depressa! Com licença, um instante. Esse é o ferido na mão. Aquela coisa na mão dele. Enfermeira! Gabinete do xerife. Chama o xerife, é uma emergência. Paul? Xerife, aqui é o Paul Taylor. O que houve, Paul? Eu tô aqui no hospital Arborville. O velho acaba de ser morto. Morto? Sim, senhor. Fique aí que eu já estou indo. Quem mais está com você? É, eu tô com a Meg Penny e o Brian Flagg esteve aqui mais cedo. Flagg? Onde ele está agora? Xerife, o que acha? Podemos levá-la para casa? É, pode sim, Tom. Procure fazer com que durma bem, tá? Pronto. Não vamos conseguir tirar nada dela hoje. Está histérica. Liguei para os pais de Paul Taylor. Eles não têm notícias dele. Vamos ser francos, Bill. Eles nem vão ter. Você leva isso para Sacramento hoje. E quero autópsia logo e não na semana que vem, tá bom? Tudo bem, Herb? Taylor era um bom garoto. Eu quero o desgraçado que fez isso. Acho que já pegamos ele. Scott, para, eu já pedi. Ah, que é isso, Vicky? Meu anel está aí pendurado, não está? Você é minha garota. Será que isso não conta? Que luz é aquela ali na frente, hein? Não é um hospital? É, sim. Deve ser alguma promoção, né? Estão fazendo operações de garganta de graça, pode ser isso. Olha, você não acha que está na hora do nosso famoso drink, hein? Não, eu acho que eu já bebi demais. Não, não, não. A gente nunca bebe demais. Minha marca especial de licor importado. Aqui dentro, hein? Puxa vida. Toma o seu drink. Vicky. Vicky. Tá quente a beça, né? Vicky. Essa blusa é muito quente, né? É. O tecido é bonito, né? É, mas é muito quente. É, eu acho que eu vou desabotoar esse botãozinho só. Pronto. Não? Ah, bom. É, então eu vou desabotoar mais essezinho aqui. Pronto. Quando estou na frente de um mau caráter. Baixe essa voz, pelo amor de Deus. O pobre rapaz deve estar morto. Olha, eu quero saber o que aconteceu lá esta noite. O que quer que tenha sido, pode apostar que aquele tal de Flag está por trás disso. Está mais do que na hora de prender aquele psicopata. Ele vai se danar desta vez. Pode apostar. Meg, toma isso. Eu não quero. Ah, querida, você precisa dormir. Toma. É assim que eu gosto. Agora, tenta relaxar. Tenho certeza que a polícia vai esclarecer tudo amanhã, tá bom? Você acredita em mim, não é? Está em casa agora. Em segurança. Isso é o que importa. Olha só pra ele. É idiota demais pra saber em quem creme que está se metendo. Por que não se toca, hein? Eu já disse tudo que sabia. Já tô ficando meio enjoado da minha voz. Nós estamos aborrecendo você, é espertalhão. Vem cá, vocês me prenderam? Não, porque se eu tô preso, eu quero um advogado. Ele quer um advogado. É, eu quero sim. E se vocês não vão me autuar, eu quero ir embora. Porque eu já tô ficando enjoado dessa tua cara. É mesmo, rapaz? Pois eu vou ficar bem aqui. O que pretende fazer sobre isso? Desgraçado! Vai, meu irmão! Meu. Bate! Conseguiu a mãe dele? Não consigo encontrá-la. Grande novidade, não é? Ela desaparece com suas bebidas e não fica mais ninguém por perto, não é, Brian? É claro que a gente podia chamar seu pai, mas se a gente soubesse quem é. Aí, chama o psiquiatra também, que eu tô malucão. Tá pensando que é piada? Solta ele. Herb, nós temos testemunhas que o viram na cena do crime. Não temos o motivo, nem provas. E ele não tem uma gota de sangue. O Flag é um punk, mas não um assassino. Eu acho que é um erro. Bom, seu protesto está registrado, agora solta ele. Temos muito o que fazer, tá? Vai. Vai passear. Brian! O que você está fazendo aqui? Escuta, eu vim aqui para te soltar. Vem cá, você acha que é o quê? É festa? Sai comprando todo mundo? Olha, eu agradeço a intenção. Agora vai para casa, vai. Eu preciso falar com você. Olha, eu sinto pelo seu namorado. Eu o sinto mesmo. Mas eu tô cansado, tô com fome, não tô com a menor vontade de conversar, falou? E aí, George? Legal, Fran? É, ô, garotão, já fechamos, hein? Ah, qual é, Fran? Tô trabalhando o dia inteiro, quebra esse galho. Ah, que foi, querido? Dia duro no escritório? A cozinha já fechou. Vai de sanduíche? Vou na paz. Coisa incrível. Você não desiste, né? Eu preciso da sua ajuda. Durante 3 anos na escola, você não me disse uma palavra. E agora, de repente, você precisa da minha ajuda e somos grandes amigos. Ninguém acredita em mim, no que aconteceu ontem. E o que aconteceu? Você estava lá, você viu. A única coisa que eu vi foi um velho com uma mão estranha. Foi só isso que eu vi. Valeu. Vai querer um também? Não, obrigada. A coisa na mão daquele homem o matou e depois matou o Paul. E o que quer que seja está ficando maior. Foi isso que você disse para a polícia? Vem cá, posso te fazer uma perguntinha pessoal? Eu sei que você faz a linha sua maior gata, mas... será que você não está ficando meio doidona, não? Você não muda mesmo. Que papo pesado. Age como se fosse diferente. Faz toda essa onda. Mas você, como todo mundo nesta cidade, não está com nada! Espera aí, espera um pouquinho. Meg, tenta ficar calma. Desculpa, valeu? Vem cá, vem sentar. Tá legal? Quer comer alguma coisa? Aqui, ó. Pode ficar, mó rangaço. Não acredito. Não, acontece que eu nunca ouvi você falar desse jeito antes. Como é que você tá se sentindo? Estamos terminando aqui. Quer que a gente vá para a estrada? Não, eu prefiro que patrulhe as ruas. Faremos isso assim que amanhecer, quando a polícia estadual chegar. Positivo. Você parece exausto. É uma longa noite. Quer que a gente patrulhe a cidade. Vamos e vai ficar mais aí. Temos que encontrar uma pista. É, isso é verdade. Um assistente e 6 voluntários. Eu me sinto como um perneta num jogo de futebol. Ah, está fazendo tudo o que pode, Happy. Essa não é uma sexta-feira comum. Algum problema? Não, eu só estou preocupado com uma amiga. Eu acho que estou preocupado com todo mundo hoje. Sobremesa? Não, não faz isso. Esse sanduíche acabou comigo. É por conta da casa. Podem comer. Só tem essas duas, senão eu vou ter que jogar no lixo. Obrigada. Peraí, deixa que eu faço isso. Ah, oh. Pode assumir. Pronto. Muito obrigado. Ouviu alguma coisa? Eu tô bem. Meg. Eu vou tirar a gente daqui. Eu prometo. Atende. Herbie! Herbie! Foi eu, refeitório. preparado. Franny! Que maravilha. Acabei matando a geleia de morango. Vamos sair daqui. A porta da frente está trancada. Tudo bem. Eu tenho a chave. Alguém ferido? Queremos falar com o xerife. Eu não sei onde ele está. É da delegacia. Um momento, sim. Falei, cadê o Briggs? O Briggs! Eu não consigo falar com ninguém, só consigo a estática. Delegacia, um momento, sim. A última vez que falei com o Briggs, ele estava a caminho do Elkins Grove. Elkins Grove? Foi onde encontrei aquele velho. Vem, vamos embora. Parece que ele saiu correndo. Ô, Briggs! Ele tem que estar em algum lugar por aqui. Na floresta. Deve estar lá. Pois é. Podíamos esperar aqui. Nunca imaginei que eu ia procurar um policial na minha vida. Oi! Saco. Tô me sentindo João e Maria na floresta. Só faltam as migalhinhas de pão. Espera. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Baixem as suas armas. Viemos para ajudá-los. Nome? Meg Penny. Você mora aqui em Arborville, Meg? Moro. Teve algum sintoma de vômito, náusea, diarreia? Peraí, vai com calma, hein? Vem cá. Você está a fim de interrogar a gente? Mas quem são vocês? Sou o Dr. Meadows. Somos uma equipe de restrição biológica autorizada pelo governo. Restrição biológica? Somos caçadores de micróbios, menina. Flag? O que você está fazendo aqui? Esses extraterrenos estão nos mostrando como conservar restos de comida. Eles estão aqui por um assunto sério. Não tem tempo para ouvir besteira, entendeu? Coronel, o delegado já foi instruído com detalhes. Sim, senhor. Eu estou voltando para a cidade para tomar providência. Esplêndido. O coronel vai lhe arranjar um acompanhante. O que está acontecendo aqui? É a causa de nossas preocupações. Um souvenir desagradável do espaço. Quê? Um meteorito. Não chegue muito perto. Há o perigo de contaminação. Eu não estou entendendo. Vou lhe contar uma história. Os dinossauros dominaram nosso planeta por milhões de anos. E acabaram morrendo quase que da noite para o dia. Por quê? As evidências indicam que um meteoro caiu na Terra contendo uma bactéria alienígena. Praga? É isso que significa tudo isso? Prevenção. Então você acha que esse meteoro trouxe algum tipo de germe assassino? É uma coisa que vem esperando e para a qual me preparei toda a minha vida. Olha, que o seu meteoro trouxe alguma coisa, eu sei. Mas se for um germe, é o maior filho da mãe que eu já vi na minha vida. Está vendo? Eu acho que é muito tarde para podar o arbusto. Esse cara deve ser um tarado, sei lá. Vamos chamar a atenção dele, vamos. Espera aí. A temporada de rock já acabou há alguns meses. Olha só. Olha lá. Ele vai pegar o guarda florestal com um cortador de árvore. Aposto que a garota foge. Olha lá, ela vai correr para se esconder no chalé, mas ele vai pegar ela assim mesmo. Quer calar a boca? Cala a boca, você. Vocês querem calar a boca? Se pegarem vocês aqui, tua mãe me mata. Tire seus pés da poltrona. Anthony, qual é? Idiota. Olha só. Que gata! Dá uma olhada no corpo da lourinha. Uau! Olha, tá um forno aqui. O ar-condicionado tá ligado? Já está no máximo. Eu não sei não. Eu acho que ele tá obstruído, hein? Não há nada de errado com o ar. Então sobe aqui e vem ver. Você está aí? Tenho que agradecer a vocês dois. Esta informação é muito valiosa. Por favor, entrem. Para onde vamos? Para a cidade. Arborville está sob quarentena até isolarmos o tal organismo e examinarmos cada alma viva para sinais de infecção. Enquanto isso, somos seus prisioneiros. Não é bem assim, são meus pacientes. Isso aí dá no mesmo para mim. Brian. Meu jovem, por favor, entre no furgão. Aí. Eu agradeço a força, doutor. Mas a minha moto está logo ali, a gente pode voltar para a cidade sozinhos. Aliás, vale lembrar, essa roupa é maneiríssima. Você não arruma uma para mim, não? Entre no fogão. Uma voltinha de fogão cai bem. Pode ir. Tá trancado. E daí? Brian, o que está acontecendo, hein? Você está se comportando feito um idiota. É que eu sou enroladão com as autoridades. O que você está fazendo? Eu acho que a gente tem que sair daqui. Vamos pegar minha moto e sair dessa cidade. O clima está meio heavy metal, você não acha, não? Que loucura! Essa gente só quer ajudar. Oh, inocência. Nós nem sabemos quem eles são. NASA, CIA, polícia montada canadense. A única coisa que eu sei é que eu vi um monte de furgões sem marca. Não tô gostando nada dessa história. Mas a gente não pode sair. Então vamos fazer de conta que estamos em busca dos nossos interesses. Vamos nessa? Brian, eu tenho que voltar. Minha família está lá, as pessoas com quem eu me importo. Eu vou. E se você for esperta, você vem comigo. Vai você. E trata de se cuidar. Pelo menos isso você sabe fazer. Tá aí a maior prova de que você não me conhece mesmo. Figurinha, hein? Tem que aturar. Não há motivo para pânico. Essa é uma quarentena preventiva devido a um possível dano biológico. Por favor, sigam em direção à prefeitura e mantenham a fila. Nossa equipe médica irá aconselhá-los individualmente. Bem, senhora. Vamos por aqui, vamos. Venham, venham. Eu acho que estamos quase reunindo todo mundo. Já não resta quase ninguém. Vamos lá, com calma. Isso, ordenadamente, hein? Calma, vamos. Mamãe! Papai! Maggie! Oh, oh Maggie! Ah. Graças a Deus que você está bem. Querida, oh. Kevin está com você. Não, ele não ia passar a noite na casa de Ed. Ed disse que iam ficar na sua casa. Ah, meu Deus! Devem ter ido assistir aquele filme. Que filme? Você não me disse nada sobre nenhum filme. Senhor, com licença, mas eu acho que meu irmão está lá no cinema, da avenida principal. Agimos por setores, iremos lá daqui a pouco. Mas você não entende. Cuidaremos disso, agora volte ali para a fila. Não estou vendo vocês cuidando de nada, estão aqui passeando. Escute aqui. Não fale assim comigo, eu pago os impostos, pago o seu salário. O que pretende fazer para encontrar meu filho? Senhor, mas se voltar para a fila, a situação estará sob controle. Tudo o que eu quero. Você sabia que há 10 anos, aqui nesta casa, aconteceu um assassinato? Ah, que isso, nem brinca. Vocês vão se amarrar nisso. Ele tortura ela até a morte. Será que dá pra ver o filme? Thank you. Alfa, está me ouvindo? Afirmativo. Alguma informação? Rodovia 31 fechada. Telefones cortados. Conseguimos isolar toda a cidade, câmbio. Coronel, já informamos a central da situação atual. Muito bem, soldado. Vamos dar prosseguimento ao resgate da cápsula. Está bem, senhor. Vou avisar as demais unidades para ficarem de alerta. Nós suspeitávamos que as condições no espaço provocariam um efeito mutante na bactéria, mas isto... Sua atividade deve ter tirado o satélite de órbita. Correto. Nosso pequeno vírus experimental parece ter crescido, virando uma vida plásmica que caça sua presa. É. Um predador. É fantástico. Senhor, o organismo cresce em índices geométricos. Segundo informações, ele está pelo menos 1000 vezes maior do que a forma original. Isto colocará a defesa americana anos à frente dos russos. O senhor não entende? A continuar assim, na semana que vem poderá não haver mais a América. Bobagem. Tudo o que temos a fazer é controlá-lo. Até onde os cidadãos estão sabendo? Isto é apenas uma quarentena médica. Ninguém entra ou sai. Dr. Meadows, eu quero lhe dizer que não concordo com nada disso. As vidas daquelas pessoas estão em perigo. Você acha que eu não sei disso? Isto não é um de seus exercícios acadêmicos, Sr. Jennings. É um experimento na guerra biológica, ou será que ainda não notou? Aquele organismo é potencialmente a maior conquista na pesquisa de armas desde que o homem dividiu o átomo. O que fizermos afetará o equilíbrio da força mundial. É claro que há vidas em risco, nações inteiras. E isso é muito mais importante que um punhado de pessoas desta pequena cidade. E esta será a cruz que carregarei, Sr. Jennings. Agora obedeça às suas ordens. Sim, senhor. Coronel, temos um depoimento. Hargis falando. Testemunha diz ter visto o organismo perseguindo civis pelo esgoto. Pegou o Kevin, o Ed e a Maggie lá embaixo. Vocês têm que fazer alguma coisa. Precisamos de um gráfico dos esgotos. Vamos prendê-lo lá embaixo. Eu quero o organismo vivo. E quanto aos civis? Eles são dispensáveis. Levante-se. Segurem ele. Atenção. Temos um civil infectado tentando escapar. Detenham-no antes que chegue à área habitada. podem se precisar na estação azul localizada na Clareira Norte. Dr. Sims e Dr. Device, por favor, apresentem-se na unidade 1. Dr. Sims e Dr. Device, por favor, apresentem-se na unidade 1. Atenção, todas as unidades. Estamos esvaziando a cidade. São os gráficos? Sim, senhor. A cidade inteira fica sob um sistema de aquedutos que vem das montanhas. O organismo pode ser contido. Parece haver três conexões principais. Aqui, aqui e aqui. Se fecharmos essas válvulas, nós o pegamos. Ainda está atrás de nós, é? Eu acho que não. Fica quieto. Ai, eu vou ser bonzinho, eu juro. Eu nunca mais vou ver um filme, nunca mais. Vai dar tudo certo. A gente acha um jeito de sair daqui. Por aqui. Equipe Baker, vocês estão a 8 metros ao sul da válvula 2. Venham. Vamos sair daqui. Cuidado com o rato. Que rato? Para não atirar. Esquece, Brian. Deixa ela ir. Deixa! pegou eles, Bigelow e Wilson. Como é que se sai daqui? Eles tentavam gritar lá dentro da bolha, tentando gritar. Responde logo, cara! Como é que se sai daqui? Me diz! Ariel, ele tá ferido. Acho que é melhor irmos embora. Equipe Baker, Equipe Baker, o que está havendo aí embaixo? Estamos subindo! Fechem o bueiro. Um homem da minha equipe está lá. Temos que conter aquela coisa. Agora pode fechar. É uma ordem. Fechem. Não faz isso. Eu que pensei que você soubesse se cuidar. Mandei mal, né? Desculpa, Meg. Desculpa mesmo. Brian. Esse lance funciona? Não adianta. Ainda funciona? Não, contra aquela coisa. Aí, Meadows, já que você não quer me escutar... Vai ter que ouvir isso. Meu Deus! Vamos! Para o setor 2! Esquadrão Charlie para o setor 2! Cuidado! Fiquem onde estão! Fiquem fora das ruas! Unidades móveis para o setor 2. Temos um homem lá no setor 2, depressa. Fiquem onde estão, fiquem fora das ruas. Unidades móveis para o setor 2. Atire nele, atire. Flag! Larga isso! É tudo mentira! Tudo isso! Já disse para largar a arma. Ou então te mando para o espaço, garoto. Atire nele. Quieto, senhor. Quieto. Todos vocês, abaixem as suas armas. Fiquem em suas posições. Não se aproximem. Ele está infectado. Contagioso. Ele vai espalhar a praga pelo lugar e matar todos vocês. Escuta aqui, Briggs. Para pensar. Você acha que um exército de caras com roupas de plástico aparece toda vez que cai um meteoro? Atire nele. É uma ordem direta. Por que você acha que eles chegaram aqui tão rápido? Como é que eles souberam até a hora certa? Atire, droga, atire. Eu vou te dizer por quê. Por que aquele meteoro é artificial? Aquilo tudo é uma espécie de teste de uma guerra biológica que eles... Não, atira! Thank you. Vamos acabar com essa coisa maldita. Traga uma bomba! Vamos explodir! Engula isso, sua coisa nojenta. Enfureceu. Você não entende? Isto tudo foi profetizado. Depressa! Vamos! Saiam todos! Todos pra trás, anda! Brian! Ele já foi, Meg! Vamos! Venha! Venha! Vamos! Máquina de fazer neve. Tragam mais CO2 pra cá! Cuidado, está vindo! Está vindo! Está vazio! Meg, volte! Fique aqui! E a grande voz disse para os sete anjos, sigam para... Voz, acaba com ele! Ele está aqui! Acabou! Procura mais! Thank you. Folha maldita! Que loucura. Eu não disse que ia levar? Você tem que ter fé. Será que essa coisa pegou em mim? Dave! Traga o caminhão de lixo. É melhor levarmos essa coisa para o depósito antes que amanheça. A vontade de Deus está escrita no céu com os dedos do fogo. A desgraça desce dos céus, consumindo pecadores e santos também. Quem deverá subir ao êxtase quando as trombetas do julgamento soarem? Ninguém, além dos fiéis, irmãos e irmãs. Ninguém, além dos fiéis. Quanto falta, senhora? Para o dia do ajuste de contas. Muito pouco, senhora. Muito pouco. Quando o senhor me der o sinal...